Nazaré FM. Mais rádio em 100.6. Especial Eleições Autárquicas 2013. Uma ação conjunta da Nazaré FM e jornais Região de Leiria e Região de Cister. Boa tarde. Bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2013, um programa de responsabilidade da Rádio Nazaré e dos semanários Região de Cister e Região de Leiria. Depois dos debates entre os candidatos às Assembleias de Freguesia de Famalicão e Valado Frades, são hoje nossos convidados os candidatos à Assembleia de Freguesia da Nazaré pelas várias forças políticas. Edmundo Bandeira Eustáquio pelo PSD, Eugénio Couto pela CDU, João Formiga pelo Partido Socialista, José Fernandes pelo Movimento de Independentes Nazaré Viva, José Joaquim Pires pelo Movimento Partido da Terra, Nádia Ferreira pelo Grupo de Cidadãos Independentes e Telma Ferreira pelo Bloco de Esquerda. E feitas as apresentações, vamos então para a primeira questão e eu começava pela Nádia Ferreira, que vai abrir aqui, não direi as hostilidades, mas o debate. Nádia, como é que surgiu esta candidatura pelo Grupo Cidadãos Independentes? É assim, eu fui convidada pelo Sr. Trindade, ele apresentou-me um projeto, eu na altura refleti, pensei bastante, e aceitei, decidi aceitar, mais porque queria encontrar soluções para o bem-estar da população. Foi o que me levou realmente a aceitar o cargo. O facto de ser assim jovem, como é que tem sido assim a campanha? Tem sido positiva, as pessoas abordam muito, ficam surpreendidas e tem sido bom. Portanto, o facto de ser muito jovem, ser a primeira vez, isso te traz assim, faz ideia, por exemplo, do que é o órgão Junta de Freguesia? Sim, sim, é assim, eu tenho algumas bases, claro que não estou nisto há muito tempo, mas tenho algumas bases e eu vou me dedicar ao máximo. Em termos de ideias, portanto, a Junta de Freguesia da Nazaré, acha que tem assim muito trabalho para fazer? Acho que tem muito trabalho para fazer, principalmente apoiar as famílias carenciadas, apoiar os idosos, que é muito importante, que por vezes precisam de muita ajuda, na via pública, por vezes uma calçada, é assim. A Junta de Freguesia não está vocacionada para obras de grandes dimensões, mas sim para o apoio do dia-a-dia da população. Portanto, acha que uma Junta de Freguesia, como a da Nazaré, na sede do Conselho, se justifica a sua existência? Sim, acho que sim. Acho que é um desafio para mim e vou-me dedicar ao máximo para que tudo corra da melhor forma. Portanto, vivemos uma altura de crise. Acha que, de alguma forma, a Junta de Freguesia pode ajudar, portanto, nessa situação? Acho que sim, pode muito bem ajudar aos idosos, principalmente, e às pessoas carenciadas, que são as que mais precisam neste momento. João Formiga, candidato pelo Partido Socialista. Quais são, de facto, as razões desta candidatura do João Formiga e do Partido Socialista? Esta candidatura do Partido Socialista surge em resposta às muitas preocupações manifestadas pelos nazarenos com a situação atual da freguesia e com a falta de perspectivas num projeto de continuidade do atual executivo PSD. Temos sentido a vontade de mudança por parte da população para uma candidatura à junta, que se interesse pela terra, que defenda as verdadeiras preocupações e necessidades dos nazarenos, que apresente propostas de valor, vontade de trabalhar e capacidade de executar, que apresente transparência e rigor nos atos. Esta é uma candidatura que representa uma enorme vontade de mudança na Nazaré. Esta é a candidatura que representa o desejo de haver na Nazaré um projeto para todos, sem exceção. A escolha de João Formiga foi assim por alguma razão especial? Eu sou, neste momento, Presidente da Assembleia de militantes do Partido Socialista. Foi proposto o meu nome na reunião de escolha de candidato à Junta de Freguesia e, por unanimidade, fui votado. Isso, só para mim, foi muito importante e Pronto, não consegui olhar para trás, não consegui dizer que não a este projeto e a esta vontade de vencer e de me dar a Nazaré, que neste momento, como todos sabem, está a ser mal gerida. Como é que foi a constituição da equipa para a Junta? A constituição da equipa para a Junta, tenho, claro que é um partido, né? Um partido de governo, um partido com muitos anos, com muitos militantes, é basicamente composta por militantes e tem... O resto depois ficará para a próxima questão. Está bem, João. Eugénio Couto, como é que surgiu esta candidatura pela CDU? Olha, esta candidatura pela CDU foi uma surpresa para mim, na medida em que eu não esperava que... Surpresa ou convite? Convite, exatamente. Então, foi uma surpresa, mas que eu aceitei de bom grado, porque as pessoas que me convidaram são pessoas em quem eu confio, politicamente e como pessoas, fazem parte de um grupo, de facto, muito coeso e muito ativo na defesa das populações. É um grupo que, de facto, trabalha, apresenta trabalho e está sempre, sempre, sempre ao dispor das populações, no sentido de... numa aproximação que é a base, digamos, do trabalho da CDU, numa aproximação às populações, conseguir auscultar-lhes as necessidades, os problemas, as angústias, que são muitas, e, portanto, foi uma das razões que me levou a aceitar esta candidatura, foi, como disse há bocado, de facto, acreditar na CDU e acreditar nas pessoas que a compõem. E a CDU acredita naturalmente também no Eugénio Couto. Obviamente, penso que sim, senão já me tinha mandado embora. Então, qual acha que foram as razões do convite? Bom, na disponibilidade. Na parte que me diz respeito, exatamente, eu sou reformado, portanto estou à disponibilidade. Sabem que eu, de facto, não procuro nem carreira política, não procuro, digamos, promoção social, não procuro um emprego, não procuro nada que, de facto, que não seja mais do que trabalhar em prol da comunidade, e é essa a razão, de facto, porque a CDU, de facto, me convidou, penso eu. Em termos de perspectivas? As perspectivas, acho que são, em termos de perspectivas, refere-se aos resultados. Nós, quando partimos, todos é sempre para ganhar. Portanto, esta candidatura é uma candidatura dinâmica, com muitas potencialidades e que eu penso que vai ter um muito bom resultado aqui nas autárquicas e, sobretudo, para a freguesia da Nazaré. Edmundo Bandeira Eustáquio, já é uma repetição, é o atual presidente, isso tem alguma vantagem ou não? A vantagem, acho que não, somos todos iguais. Antes de mais, boa tarde aos meus caríssimos colegas. A vantagem não, há que dar é uma continuidade ao trabalho que temos desenvolvido nestes anos. Como toda a gente sabe, é um presidente cada vez, os presidentes de junta cada vez são mais ombros amigos, ainda por cima de lamentações em que as pessoas têm que se aproximam de nós, veem nos presidentes de junta a sua tábua de salvação. É o elo mais fraco de todos, mas também é o mais forte para as populações. É ele que está no terreno, é ele que toda a gente lhe bate à porta. E podem contar sempre, como contaram, com honestidade, com o trabalho. Como sabem, também sou um presidente presente. Desde que tomei posse, estive sempre presente. Outra coisa não seria de esperar da minha parte também. E quem vem para este lugar, há que contar sempre que tem que gostar, tem que prestar um serviço à população, que é isso que eles precisam. E, naturalmente, quando nos candidatamos, trazemos sempre ideias, queremos fazer sempre melhor, há sempre um objetivo, há várias concretizações e vamos completando esses pedidos também no dia-a-dia em que as populações nos vão chegando à porta. Portanto, foi um gesto, um ato de confiança por parte do PSD, a renovação do convite ao Edmundo Bandeira Eustáquio, ou é o Edmundo Bandeira Eustáquio que confia no PSD? É as duas coisas. Naturalmente, e nós sabemos que quando se faz um trabalho positivo numa junta de freguesia, qualquer partido que seja, se o trabalho é bom, convida sempre a pessoa para estar presente. E, naturalmente, nestes últimos 4 anos tivemos algumas dificuldades, como todos sabem, a população também sabe, devido à nossa obra em causa. E queremos fazer a continuidade do trabalho que tínhamos programado, que não foi naturalmente, também mas... Também há continuidade. Telma Ferreira. Olá. É candidata pelo Bloco de Esquerda, já não é nova nestas andanças, houve agora uma mudança para a Assembleia de Freguesia. Quais são, de facto, as razões desta candidatura? Olá, boa tarde a todas as pessoas. Bom, como sabe, eu faço parte do Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda da Nazaré, desde a sua formação. E participei algumas vezes em assembleias municipais. A minha candidatura serve para seguir aquilo que eu sei que é o Bloco de Esquerda enquanto partido e serve para seguir aquilo que eu sei que sou enquanto pessoa. Portanto, eu estou descontente com o rumo que a Nazaré tem vindo a ter durante todos estes anos de governação do Partido Social Democrata. Não estou contente com a falta da participação das pessoas naquilo que é a gestão e daquilo que é o conhecimento da parte financeira, tanto da Junta de Freguesia como da autarquia. E, portanto, a minha candidatura vai nesse sentido, vai no sentido de querer uma Nazaré em que as pessoas sejam participativas e participem naquilo que todos nós desejamos num coletivo, não é? Como é que se faz, digamos, o aumento da participação das pessoas? Faz-se através de várias formas, que não só o simples ato eleitoral. Faz-se através de várias formas, que não só o voto. Porque o voto, aquilo que eu tenho vindo a estudar e que é aquela a minha opinião, é que o voto não pode ser só a nossa representação democrática. E é isso que também está no segundo artigo da nossa Constituição. Aliás, o nosso segundo artigo da nossa Constituição tem uma coisa muito interessante, e que Portugal é dos poucos países que tem essa expressão, que é ir de encontro a uma democracia participativa. Portanto, então, usar referendos... José Fernandes é candidato com o Movimento de Independentes Nazaré Viva, concorre pela primeira vez, quer enquanto movimento, quer enquanto candidato. Como é que surgiu esta candidatura? Ora bem, eu quero começar por agradecer o convite da Rádio Nazaré, cumprimentar a todos os presentes, bem como o auditório desta rádio. Boa tarde a todos. As razões da candidatura prendem-se sobretudo com... Vocês sabem que a Nazaré Viva é um movimento muito recente. Ele foi criado em finais de junho passado, um grupo de cidadãos das mais variadas áreas e sem qualquer tipo de interesses, sejam os partidários, políticos, económicos ou outros, interpretando o descontentamento que achávamos que a generalidade de uma grande parte da população tinha com a forma como estava a ser conduzida a gestão da coisa pública e pondo mesmo em causa algumas das opções políticas levadas a cabo por esta autarquia, por este poder autárquico. Este movimento decidiu constituir-se como um movimento com o objetivo de romper com o atual estado de coisas e manter viva a Nazaré. Manter viva a Nazaré e a sua identidade. Aliás, o nome Nazaré Viva vem precisamente disto, do que queremos manter viva a Nazaré. Nazaré Viva é um movimento de esperança, esperança esta que nós pensamos e queremos que ela se transforme em realidade o mais rapidamente possível, de forma que a maioria dos cidadãos se reveja, acreditem e nela possam participar de livre, espontânea vontade e com entusiasmo. Aqui está é uma forma da democracia participativa que a minha colega acabou de falar há pouco. Resumindo, o que pretendemos com esta candidatura é ser em conjunto com a população, e só em conjunto com a população, porque é impossível governar, seja qual for a autarquia, sem ser em conjunto com a população, mas dizia eu, é ser, portanto, em conjunto com esta população, a companhia, eu estou-lhe a chamar companhia da barca salva-vidas. Isto tem a ver com a nossa imagem de fundo dos cartazes que temos, que é a barca Nossa Senhora dos Aflitos. Portanto, o que nós pretendemos aqui é, ao fim e ao cabo, salvar a nossa terra, salvar a Nazaré. José Joaquim Pires, então, já não é novo nestas andanças, nem na política, mas agora é pelo Movimento Partido da Terra. Como é que apareceu esta candidatura? Boa tarde a todo o auditório, aqui aos colegas presentes, e obrigado pelo convite dirigido ao MPT, na pessoa de José Joaquim Pires, como candidato à Junta. Isso surgiu, e, portanto, não é uma questão de ser novo ou não, mas sou novo no momento atual em relação ao que estamos aqui a tratar. Portanto, eu aceitei o convite por parte do arquiteto Salvador do MPT, porque tive 2 anos a trabalhar com o arquiteto Salvador, conheço as qualidades que ele tem e, baseado no projeto apresentado, não hesitei em aceitar o convite. E porquê é que aceitei o convite? Aceitei o convite porque sei as condições que tenho, porque tenho sido ao longo dos anos um homem da terra a trabalhar para a terra. Sei o que fiz durante o tempo que estive na Câmara Municipal de Nazaré, porque mexi com muita coisa, como o resolver o problema de pessoas que tinham sentado na marginal à frente do mar, não tinham como. Foi o Zé Joaquim Pires, não foi a Câmara, foi o Zé Joaquim Pires, nem a Junta de Freguesia, que pôs os bancos. Foi o Zé Joaquim Pires, pôs a sinalética toda de quando vem do continente cá para cima a indicar toda a situação que diz respeito ao santuário, que diz respeito à Praça de Ouro, que diz respeito a tudo lá em baixo. Foi o Zé Joaquim Pires, depois daquela vedação, quando se vai para a Pedreneira, lá direito, onde as pessoas iam caindo para a Pedralva, fui eu que pus essa vedação. O Zé Joaquim Pires passou para a Cisne ao longo dos anos, comprou um comboio turístico. Foi o Zé Joaquim Pires, na altura, que era vice-presidente, que teve a coragem de assumir 22.500 contos da compra do comboio, que é da Cisne, não é de mais ninguém que não seja da Cisne. Foi o Zé Joaquim Pires que fez com que a Associação Criativa Planalto das Coletividades, como património próprio, criado ao longo dos anos e do qual eu fui o impulsionador na construção do pavilhão, e que todas as pessoas que me conhecem sabem quem é o Zé Joaquim Pires, filho da Alice das Sardinhas e irmão do Pires do restaurante. Foi o Zé Joaquim Pires que, ao longo dos anos e dos 20 meses que tive, resolveu o problema atrás da Caixa de Depósito, onde as pessoas queriam sair de casa para virem para a rua e não tinham como, porque os carros tapavam todas as entradas e saídas das casas. Foi o Zé Joaquim Pires que, ao longo destes 20 meses... Essa parte temos de continuar depois na outra pergunta. Não, mas estou a dizer a razão da candidatura. Foi isto que eu fiz. Mas e depois... dois minutos para fazer. Dois minutos eu controlei. Foi contados ao cronómetro. Foi? Então, se é tudo bem. Então, mas agora a questão que eu quero pôr agora em si, começa já por si, é qual é o diagnóstico que faz da situação na junta, na freguesia? Sim, senhor. O diagnóstico, não sei mesmo por onde começar. Há tanto que fazer. A freguesia sofre de muitas doenças. Portanto, se é na freguesia, que peço para o sítio. Por exemplo, a estrada de acesso ao sítio está caótico, o trânsito no terreiro não se fala, os parques não existem, Praça de Torres e Fonte Velha há que ser tudo remodelado e trabalhado. Estão desaproveitados até na ordenação, basta pintar os lugares para sabermos onde estamos, a escuridão na ladeira, as deficiências do mercado, os maus acessos ao farol, que nós temos resoluções para ir até ao farol, porque quem vai para baixo e para cima leva com um carro para frente ou para trás, porque não tem passeios para onde poder andar. Portanto, a situação do Parque das Festas e Arredações de Zé, como sabem, tem conhecimento. Na Pedreneira temos o desmazelo total da Pedralva, o esquecimento do Monte Branco, a calçada que foi substituída por Alcatrão, os fontanários abandonados junto dos lavadores e à entrada, a existência de uma rotunda junto ao cemitério, mesmo pequenino como aquela que eu fiz no sítio, resolve o problema e não com aquele triângulo que ali está, que é constantemente um caos, os WCs públicos que continuam numa existência, a inexistência de um roteiro turístico que integra ao ver-se todos os nazarenos, sendo que é na Pedreneira que existe a Igreja Matriz, o Pelourinho e as Fontes Mirador. Na praia, o perdão devia ser o ex-libris de todos nós e está numa vergonha, toda a envolvente, a biblioteca é outra vergonha, a recolha do lixo, a horas inconvenientes, os caixotes vezes na marginal, os placares sujos e identificados, o posto de turismo inexistente, a péssima estrada na marginal na Avenida Vieira Guimarães, a entrada do Porto de Abrigo, os parques de estacionamento de terra batida atrás da praça, junto à feira, o centro de saúde, a sinalética, uma série de coisas que há, como, por exemplo, uma pessoa quer ver um filme, tem que se jogar Alcobaça ou Caldas, não temos cá nada. Temos o McNamara, que é um ex-libris da Nazaré, esquecemos do jovem António Cardoso, que é um dos nomes de bode bordo internacional, não ouço falar dele. A Junta Freguesia também poderá ter esse objetivo, divulgar os nossos talentos e cultura desportiva e artística. Para Fanhais também temos o nosso programa, se ainda vou a tempo de falar, e para o sítio, tudo isso, portanto, já disse o que tinha a dizer, há aqui muita coisa, e tenho, por exemplo, se ainda vou a tempo, há daqui a ver qualquer coisa para Fanhais, também vem aqui escrito, não é? Em algum lado, não sei aonde, e para Fanhais haverá o que haverá a fazer, que mais tarde ou mais cedo será dito, na medida que temos aqui reabilitar o percurso do comboio, para que se deixe de Paraia e Piadeiros, Fanhais com Líquido Embalado, construção das lombas da estrada, das entradas principais de Fanhais para a redução da velocidade, utilidade da escola primária, criação de um protocolo com a sessão para a formação, ajuda a sala de estudo para a escola, arranjo do jardim da escola primária com apoio a idosos, criação do banco de horas social, envolver a Associação para a Juventude e Trabalhos, via Instituto de Juventude, telhado da Liga, ver como substituir, Lago da Fonte, e assim sucessivamente. Resumindo e concluindo, o Zé Joaquim Pires e o Partido da Terra têm soluções em conjunto com o arquiteto temos, Salvador. Pois, há soluções, é outra questão. É outra questão. É que eu tenho uma maneira de falar que eu ponho para aqui é para José Fernandes, qual é o diagnóstico seguida? O candidato José Fernandes e o movimento Nazaré Viva faz relativamente à freguesia da Nazaré? Bem, eu sobre o diagnóstico da Nazaré, penso que o diagnóstico está feito. Todos aqui, todos nós que aqui estamos e os que nos ouvem para a rádio, sabem que a Nazaré está doente. Não sabemos é qual é, a maior parte de nós, não sabemos é qual é o grau de gravidade dessa doença. Parece que ninguém sabe ao certo qual é o valor da dívida. A ser verdade, o montante consta ser a sua dívida e desconhecendo o valor dos ativos da Câmara, também não sabe, também não sei, pelo menos eu, poderá a Nazaré estar tecnicamente falida. Esperemos que não. Daí a nossa intenção, nossa, quando digo nossa, da Nazaré Viva. Vamos falar do diagnóstico. Exatamente, da Nazaré Viva. Para a freguesia. Exatamente. Mas daí a nossa intenção de fazer, é que está interligado uma coisa com a outra. Daí a nossa intenção de fazer de imediato uma auditoria externa, independente não das contas da autarquia. Não é bem propriamente as competências da freguesia. Não é, mas o que eu quero dizer é que está interligado. Isto porquê? Porque consta também que a junta de freguesia tem a haver dinheiro da Câmara. E parece que não é tão pouco como isso, mais do que as próprias dívidas que a própria... Consta, isso é bom que se diga. Consta, eu não consultei, tenho de ser honesto, não consultei os dados, as contas oficiais da Junta. Mas o que me disseram, o que me transmitiram, e eu acredito que quem me transmitiu da minha lista o sabe, parece-me que a Junta de Freguesia tem a haver da Câmara uma importância superior àquela que deve. Ora bem. Por isso é que eu digo que isto está interligado com as contas da Câmara. Daí que nós teremos que fazer de imediato uma auditoria externa independente das contas da autarquia para sabermos qual é o verdadeiro montante dessa dívida. Se após esse conhecimento podemos atacar, só após esse conhecimento é que podemos atacar ou não essa doença, essa dívida, da melhor forma possível. Dívida, e aqui já estou a referir-me à dívida da própria junta. Junta de freguesia. Junta de freguesia. Mas disso, como tudo o resto, daremos depois conhecimento à população, porque a Nazaré Viva será totalmente transparente nas políticas e decisões que vier a tomar. Continuando com o diagnóstico, eu não vou repetir aquilo que o Sr. José Joaquim Pires já aqui disse, mas o comércio está a diminuir olhos vistos, a indústria e a restauração hoteleira está para ruas da amargura, funciona praticamente só 2 ou 3 meses por ano, as outras indústrias não existem, o desemprego é cada vez maior, sobretudo nos jovens. Enfim, a Nazaré está sem vitalidade, está parada, está sem ambições, sem ideias, sem projetos, e é este o diagnóstico que fazemos da atual Nazaré. A Nazaré, enquanto freguesia, sede do Conselho, a Junta de Freguesia, acha que se justifica? Acho que sim, até porque a Junta de Freguesia não é só Nazaré Praia, é Nazaré Praia, sítio, Pederneira, e não esquecer Fanhais. Fanhais é importantíssimo, é importantíssimo, não pode ser esquecido, como é lógico. Mas a Nazaré tem, se formos a ver bem, várias características. Tem a característica turística na Nazaré Praia, tem a característica religiosa no sítio, tem a característica de monumentos... Na próxima questão, a gente... Tudo bem, lá vamos. Nádia Ferreira, sim, candidata pelo Grupo Cidadãos Independentes. Qual é o diagnóstico que a candidata e o Grupo Cidadãos Independentes faz da situação da freguesia da Nazaré? É assim, eu não vou estar aqui a repetir o que é que os colegas já disseram, mas é assim, nós temos que ver que há obras impossíveis de realizar. Não podemos estar a dizer que isto não está feito, isto está mal, temos é que tentar melhorar. Isso é o que nós temos que fazer, tentar melhorar tudo, dar apoio às famílias, aos idosos, a tentar organizar eventos, a dar iniciativa aos jovens... e não podemos estar agora aqui a debater, olha, isto está mal. Há muita coisa que está mal, mas também não há meios, não há termos financeiros, é tudo muito reduzido, e temos de tentar melhorar. Os Então, como é que uma jovem candidata como a Nádia vê, por exemplo, a construção de um edifício para a Junta de Freguesia novo na Nazaré? É assim, a Junta de Freguesia não tem meios, está vocacionada para obras, não está vocacionada para obras de grandes dimensões, mas sim ao apoio da população. Há obras que são impossíveis de realizar e nós estamos aqui todos presentes e sabemos que há obras impossíveis de realizar. Não há meios, não há dinheiro, temos que arranjar soluções com aquilo que temos no dia-a-dia e não dizer que vou fazer um prédio, vou criar um edifício. Há obras que são impossíveis de realizar, porque não há meios, não há dinheiro, não há verbas. As verbas são muito reduzidas. Quais é dos aspectos em que a Nazaré está assim pior? No aspecto social, no aspecto do saneamento, no aspecto urbanístico, das ruas? No aspecto, qual é essa análise? Ao apoio das famílias carenciadas. Há muitas pessoas a passar mal. Eu acho que devíamos dar mais apoio também aos idosos e é assim, aos doentes oncológicos. É desumano um doente oncológico não ter uma ambulância para ir fazer um tratamento. É assim, tem que se criar mais para poder ajudar essas pessoas. É desumano um doente oncológico ter que ir fazer um tratamento e não ter ninguém para o levar. Não, é assim, tem que se partir para estas coisas que são muito mais importantes. É muito complicado um doente que vai fazer um tratamento não ter uma ambulância. Eu, para mim, acho que é desumano. E acho que temos que ver estes aspectos que são muito importantes. Edmundo Bandeira Eustáquio, como presidente, tem certa modo a tarefa facilitada de ver, ou tem uma visão diferente do quanto a situação relativamente à freguesia. Exatamente, eu por acaso estava a ouvir aqui os meus colegas e parecia que vinha para uma candidatura de presidente da Câmara e não de presidente da Junta. Porque de facto tudo o que eles disseram, qualquer presidente de Junta gostaria de fazer isto e muito mais, mas há que ter a consciência que as verbas que são destinadas às juntas de freguesia são quase diminutas e para isso tem que fazer e tem que ter protocolos feitos com a entidade máxima, que neste caso é a Câmara Municipal, para delegar competências para fazer esse tipo de obras que são precisas, como aqui foi dito, há muitas coisas que nós também sabemos que são precisas. Uma delas, por exemplo, acabar o saneamento em Fanhais é importantíssimo, só que a Junta de Freguesia não tem verba suficiente no seu orçamento para fazer uma obra daquele tipo. Mas sabemos que é preciso e por isso vamos trabalhar para que se façam esse tipo de protocolos. Quero dizer também que a Junta de Freguesia tem muitos protocolos. Há alguns protocolos que dela própria pode despender sem muito gasto monetário, mas sim mais trabalho humano. Também vos posso dizer que a Junta de Freguesia da Nazaré também tem... Este ano foi feito um protocolo com a Associação de Pais para os manuais escolares, que foram recolhidos, por exemplo, 1.600 manuais escolares. Foram feitas ajudas a 25 famílias, que é muito importante neste tempo de crise e que os livros hoje também a gente sabemos que são muito caros. Todos os dias nos contactam para nos darem a nós, junto à freguesia, mais livros para depois podermos transportá-los para o sítio de distribuição. Isso é uma coisa importantíssima que a Junta de Freguesia faz, além de outras. O empenhamento na ação social é muito importante. A Nádia há bocadinho falou sobre isso. É o que nós temos feito ao longo destes anos. Sabemos, de facto, as grandes necessidades da população. Andamos no terreno todos os dias. Vamos continuar a apoiar os pedidos efetuados pelas várias coletividades da freguesia, quer a nível de trabalho e disponibilidade dos nossos funcionários, estão sempre ao serviço. Os protocolos vão continuar, vamos continuar a dar apoio à limpeza e higiene, visto que há uma parte que é da empresa que o faz, há outra que é própria. Vamos continuar a participação ativa com a paróquia, até porque também sabem que há muitas atividades que são feitas e que o apoio da Junta é indispensável, e às vezes isto não quer dizer que saia dinheiro, mas sai, sim senhor, à boa vontade das pessoas. E vamos também dar continuidade a efetuar as tais chamadas pequenas obras, que aí é que é o essencial. Hoje, por acaso, temos a felicidade de ter feito também um protocolo que saiu há pouco tempo com estas novas... As outras questões terão que ficar depois a seguir. Eugénio Couto é o candidato pela CDU. Qual é o diagnóstico que a CDU e o candidato faz da freguesia, na freguesia de Nazaré? Bom, o diagnóstico que a CDU faz acerca da freguesia de Nazaré, não vou fazer apontando o dedo a pedir nas coisas que diariamente eu digo, inclusive já foram apontadas aqui por meus restantes companheiros de mesa. Mas o que a CDU de facto verifica é que há um imobilismo e estagnação total na freguesia, sem ideias, sem projetos, sem vontade nem soluções para os muitos problemas que afetam os seus fregueses, assim se chamam os que estão dentro da freguesia, afastada das funções que por inerência lhes são atribuídas. Bom, e para alterar esta situação, nós achamos que é necessário condicionar condições para um verdadeiramente da aproximação da junta de freguesia aos seus fregueses e vice-versa, envolvendo-nos na busca de soluções e apoios para a resolução de situações que interessem a toda a comunidade nazarena. Colocá-lo efetivamente ao serviço de toda a população, sem exceções, desenvolvendo relações de proximidade que permitam ouvir da sua boca os seus problemas, as suas necessidades, as suas propostas, as suas soluções, e por cá resolvê-las e satisfazê-las na medida da capacidade da Junta. E que já lá vou, acerca da capacidade da Junta, espero não me esquecer. Para tal, penso é fundamental estimular a criação de comissões de moradores, que está previsto na nossa Constituição, e de utentes que representem a comunidade e sejam os porta-vozes das suas propostas junto do poder local, pois o direito de cidadania não se esgota com a deposição do voto de 4 em 4 anos. Há que continuar a exigir a quem estiver no poder o cumprimento das promessas eleitorais e a resolução dos problemas que afetam a comunidade, e nessa luta estará sempre, imediatamente a seguir às eleições, a CDU com o seu grupo de trabalho na linha da frente, junto da população. Em relação à capacidade que a Junta tem, a capacidade financeira que tem, eu por acaso verifiquei, fui ler o relatório de contas do ano anterior e fiquei surpreendido com tantas dificuldades que a Junta tem, teve um saldo positivo de 16 mil euros. A coisa que não se entende, quando há tanta dificuldade, quando há tanto onde ir ajudar, a correr, no sentido de aliviar a população desta situação ingrata e terrível em que está metida, quer dizer, que haja um saldo positivo, que é dito com muito orgulho, de 16 mil euros, e não se vá empregar esse saldo, de facto, como eu digo, em obras de apoio à terceira idade, e tantas coisas que temos aqui no Zé. Portanto, não vejo, de facto, a Junta estar a utilizar os dinheiros da melhor maneira. Sei também, que de facto, que a Câmara deve dinheiro à Junta. Deve, creio, 160 mil euros, para que é o que a Junta estaria a pensar pagar. Depois confirmamos essa informação. João Formiga, qual é o diagnóstico que o Partido Socialista faz da situação na freguesia da Nazaré? O diagnóstico é mau, muito mau. Os problemas são muitos e nas mais diversas áreas. Os que maior preocupação causam na população e para os quais vamos estar mais virados vão ser os relacionados com o apoio e proteção social. Precisamos reforçar a solidariedade e ajuda aos mais fracos, mais necessitados e carenciados, aliviar as dificuldades e combater as causas em parceria com demais instituições. Economia e emprego. Precisamos incentivar o comércio local, apoiar os jovens empresários e novos negócios, dinamizar a atividade económica e fomentar a criação de emprego. Espaços públicos, se então não se fala, precisamos nos sentir bem no local onde vivemos e saber receber as pessoas devidamente que nos visitam. Para isso, temos que melhorar a higiene, limpeza e manutenção e iluminação dos nossos espaços públicos. Como se fala aqui em dívidas e obras por cumprir e outras coisas do género, eu gostava realmente de falar em relação relativamente à futura sede de junta de freguesia. Temos a dizer que o Partido Socialista para o Partido Socialista, este assunto já devia estar resolvido. No final de 2011, o Partido Socialista foi informado pelo Sr. Edmundo Eustáquio, Presidente da Junta e aqui presente, do diferente entre a Junta e a Câmara Municipal da Nazaré, relativo ao incumprimento no pagamento de verbas para a conclusão da nova sede da Junta. O assunto parece ter evoluído para pior, com o empreiteiro a avançar com uma ação judicial em tribunal contra a Junta de Freguesia da Nazaré, no valor de 60 mil euros. Estamos longe de saber se não existem outros problemas de maior gravidade associados ao não pagamento deste valor. Posto isto, se posso continuar a falar, o Partido Socialista não aceita esta falta de capacidade do atual Presidente de Junta e respectivo Executivo, na defesa intransigente dos interesses da freguesia, junto do município da Nazaré. Foi para isso que ele esteve lá a receber a tempo inteiro. O Partido Socialista não aceita esta falta de entendimento entre Junta e Câmara, ambas do PSD, na resolução dos problemas da freguesia. E agora, para finalizar, o Partido Socialista assume que honrará os compromissos da Junta e irá proceder às diligências necessárias para o pagamento da verba em falta. Tem mesmo que ser para finalizar. Ok. Para a Telma Ferreira e para o Bloco de Esquerda, qual é o diagnóstico que faz na Junta de Freguesia da Nazaré? Bom, claro está que a Junta de Freguesia a nível tem uma capacidade executiva que não se compara àquilo que é a capacidade executiva de uma autarquia, né? De uma Assembleia Municipal e naquilo que é da capacidade legislativa. No entanto, esta instituição governativa, na minha opinião e para o Bloco de Esquerda, não deve ser simplesmente uma instituição de obediência e de submissão àquilo que é a representatividade da autarquia. Eu acho que a Junta de Freguesia, independentemente se tem verbas diminutas ou se tem pouca margem de manobra, essa margem de manobra pode ser construída. E pode ser construída com criatividade. As pessoas podiam usar muito bem, as pessoas que estão à frente, ou que deverão estar à frente da Junta de Freguesia, podem usar aquele espaço como o espaço exatamente de ativismo público. Peço desculpa, estou muito à frente de ativismo público, porque na primeira intervenção do candidato do PSD à Junta de Freguesia da Nazaré, referiu que realmente a Junta de Freguesia é um espaço em que a comunidade se sente mais próxima, daquilo a que está a ser submetida. Ora, pois nem mais. Então, se as pessoas confiam naquilo que estão a ser submetidas, a Junta de Freguesia tem de confiar nas pessoas e tem de lhes dar a oportunidade de gerirem as poucas verbas e de participarem naquilo que é o sistema da Junta de Freguesia no sistema governativo. Porque senão não faz sentido haver um elo de confiança por parte dos cidadãos e depois esse elo é cortado porque realmente os cidadãos e as cidadãs não têm voz ativa no processo de governação, da sua própria governação. Portanto, eu acho que a Junta de Freguesia deveria ter um empenho muito mais ativista, muito mais puxar sistemas de voluntariado, puxar sistemas de associativismo. E exatamente por aí, nesse caminho, chamar as pessoas a intervir e a participar de forma a que as coisas se tornem cada vez melhor, não é? É nesse sentido, porque a gente sabe que a autarquia pode ter uma dívida para com a Junta de Freguesia. Já vamos lá também. Okay. Portanto, para terminar esta questão do diagnóstico, cada candidato tem agora um minuto para rebater alguma questão que tenha ficado por dizer ou alguma questão que outro candidato tenha dito, nomeadamente a questão se há dívidas, se não há dívidas. E começo pela mesma ordem, José Joaquim Pires, tem um minuto. O que eu tenho a dizer em relação a se há dívida ou não há dívida... Não, pois, isso foi apenas um exemplo. Sim, tem. Mas se há dívida ou não há dívida, pois para mim todos nós sabemos que existe a dívida. Independentemente de quem está à frente dos destinos da autarquia que nos diz respeito à Junta de Freguesia, não tem sido ágil suficientemente para pôr em prática tudo o que a Junta de Freguesia diz respeito. E nós estamos a verificar que no espaço agora de 15 dias houve uma azáfama, tal ordem, a tapar buracos, a pôr tapetes, a arranjar flores, a arranjar tudo. Portanto, isto é daquelas coisas que eu não compreendo, como é que agora aparece meia dúzia de questões se há de facto falta de dinheiro e depois, nesta força toda, aqui está uma Junta de Freguesia a trabalhar em prol do povo, mas apenas e só quando há eleições de 4 em 4 anos, porque ao fim de 4 anos nós todos nos apercebemos que teve parada ao longo deste tempo. Eu não vou alargar mais, apenas vou dizer isto que é o que me vai na alma e é o que me fez candidatar, é vir a substituir todas estas situações que eu ainda estou para aí virado no que diz respeito, de 4 em 4 anos é que tenho de trabalhar, sou da ação, é para trabalhar todo minuto, dia, todo ano. José Fernandes. Ora, eu aqui só tenho a acrescentar mais uma coisa. Que é, nós na Zé Viva, aquilo que pretendemos, aquilo que queremos é uma junta de freguesia que não tenha receio, qualquer receio, de exercer as suas competências, e elas são muitas, sem quaisquer amarras políticas ou partidárias, que não seja subserviente em qualquer dos casos, em qualquer caso, em qualquer tipo de situação, uma junta que seja capaz de modificar de forma permanente e positiva a vida dos seus concidadãos. E não tenho mais nada a acrescentar. Desde que se cumpra isto, para mim está tudo cumprido ao fim e ao cabo. Nádia Ferreira, sobre aquilo que foi dito até agora, neste momento, alguma questão? Mais uma vez eu vou repetir que a Junta de Freguesia não está vocacionada para obras de grandes dimensões. Não podemos estar aqui a falar em dívidas. Nós simplesmente estamos aqui, somos candidatos à Junta de Freguesia e não à Câmara Municipal. Temos que nos focar nas pequenas coisas que podemos fazer. E sim, o apoio aos idosos, o apoio às famílias carenciadas, pequenas reparações, o apoio à cultura do povo na área de pesca e agricultura, a organização de eventos, recolha de mobiliário, eletrodomésticos usados para famílias carenciadas, e o apoio aos nossos bombeiros, mais apoio a eles, que aqui ainda não foi referido. Para a CDU, Eugénia Cotto. Alguma questão que... Para a CDU, o que verificamos é que, de facto, não há a Junta de Freguesia é incapaz de bater o pé, digamos, de bater o pé ao poder central, que será a Câmara, no sentido, exatamente, de exigir aquilo que acha que deve fazer em prol da população e não o consegue por falta de verbas. Portanto, eu há bocado, quando me referi à dívida que a Câmara tinha para com a autarquia, era no sentido, de facto, demonstrar que, de facto, não há capacidade nem há vontade da Junta de Freguesia de enfrentar a Câmara no sentido de facto, de lhe dar aquilo que tem direito, porque ela estava vocacionada. E a Junta de Freguesia estava vocacionada para muitas coisas que pode fazer em prol da população e da freguesia. Queria referir-me também à questão de Fanhais, que acontecia-se há bocado que não havia dinheiro. Há 11 anos que eles estão à espera destes trabalhos que foram indicados aí há bocado. 11 anos é muito. Portanto, temos que ter, de facto, um pouco de vergonha de falarmos nestas coisas sem corarmos. A Junta de Freguesia... Perdão. Sem medo para terminar. Pronto, ok. Edmundo Bandeira Eustáquio, sobre essas questões, também um minuto. Eu quero apenas também lamentar, e lamento bastante, que o representante aqui do PS venha falar... e não venha falar a verdade sobre o que se passa com a Junta de Freguesia, até porque tem vários representantes na Assembleia de Freguesia e teria todo as contas em transparência, são todas publicadas no site, os seus deputados na Assembleia sabem exatamente o que se passa, porque somos transparentes. O Presidente da Junta de Freguesia não está a tempo inteiro, só para lhe dizer isso. E para lhe dizer que ele bate o pé, tem reuniões constantes com o Presidente da Câmara, Sabemos que a dívida que nós temos, e há pouco para falar aqui com a Eugénia, dos tais 16 mil euros que aparecem nas contas, é verdade, mas a Junta de Freguesia, juntamente com a DEGAL e a CCDR, são as três entidades que estão a fazer o edifício, porque quando nós lá chegarmos, o edifício já estava candidatado, portanto não podemos voltar atrás. Obrigado. João Formiga. É assim, eu sou uma pessoa humilde, de fácil acesso, filho de pescador e de peixeira, sou uma pessoa séria, de mentiroso, não tenho nada. Eu sei o que estou a dizer, eu sei que aquilo que falo, e até sei que neste momento existe um veículo da Junta de Freguesia penhorado para pagamento da sede. Mas eu só quero dizer outra coisa, que é que com o futuro Presidente de Câmara, o meu trabalho com o futuro Presidente de Câmara, Walter Chichar, nada disto irá acontecer. Telma Ferreira, para concluir também. Sim, eu vou prolongar aquilo que disse anteriormente em relação ao espaço da Junta de Freguesia como espaço de ativismo. Queria também acrescentar que esse ativismo também é uma questão de esse ativismo requer criar políticas culturais e atividades no sentido de cidadania, não é verdade? É claro que os valores da democracia são mesmo esses, é a liberdade, a igualdade e a participação. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que o associativismo e o coletivo a funcionar no seu todo é importante, e é importante na Junta de Freguesia da Nazaré. Pronto, e chegamos ao fim desta questão, e agora sim vamos então às propostas que os candidatos têm para o próximo mandato, e vou começar pela Nádia Ferreira, candidata pelo Grupo Cidadãos Independentes. Quais são, de facto, as propostas e as prioridades para a Freguesia da Nazaré por parte da candidata e do Grupo Cidadãos Independentes? Então, as propostas são a ajuda e o apoio aos doentes oncológicos, o apoio aos idosos carenciados nos transportes de caráter de urgência, unidades de saúde e hospitais, pequenas reparações da freguesia, a proximidade com a DP para a iluminação pública, apoio às associações de coletividades da freguesia, apoio à cultura da freguesia nas áreas de pesca e agricultura, colaboração entre a Junta e a Câmara em todas as áreas necessárias para a boa harmonia dos órgãos autárquicos, organizações de eventos e apoios às instituições de solidariedade social e famílias carenciadas, elaboração de protocolos com a Câmara Municipal sobre as diversas áreas de intervenção com a respectiva atribuição. Também na recolha de roupa, mobiliário, brinquedos, livros, eletrodomésticos usados para famílias carenciadas, e é importante a interligação com as entidades do Estado sobre as questões inerentes aos equipamentos da freguesia. Falou em tempo de eventos. Que eventos é que, por exemplo, uma Junta de Freguesia pode promover ou pode apoiar? É sim, pode promover eventos e o valor monetário, por exemplo, para uma família. Que, por exemplo, criarmos um evento e aquele valor ser para uma família que precise. Porque há muitas famílias a precisarem. Há muitas eventos pessoas a passarem tipo mal. Musicais eventos, com jovens, ideias, projetos. Com jovens, que têm sempre muitas mais ideias. Por exemplo, se na eventualidade a Nádia Ferreira fosse eleita Presidente da Junta, quais eram assim as prioridades, as primeiras ações que faria? As prioridades era o apoio às famílias carenciadas e principalmente aos idosos. Porque há muitos idosos, há muitos familiares que por vezes não podem dar assistência aos idosos porque trabalham, porque têm a sua vida. O apoio social. Praticamente era as prioridades, o apoio social. Acha que a Junta de Freguesia tem capacidade para intervir assim dessa forma? Não tem capacidade para grandes obras, como eu já referi, mas para o apoio social tem capacidade, sim. José Fernandes, quais são as propostas que a Nazaré Viva traz para a Junta de Freguesia da Nazaré? Ora bem, as dificuldades são tantas que é imperativo ultrapassar essas dificuldades, sobretudo no desemprego, quer o de longa duração, quer o dos jovens. Este, então, muito mais preocupante, porque faz com que, numa primeira fase, os jovens nazarenos migrem para dentro do país e posteriormente para uma imigrem para fora do país, e normalmente até são os mais classificados, os mais qualificados, aliás, que o fazem, e portanto estamos a perder muito recurso humano de muita valia. Portanto, há que dar à Nazaré mais vida comercial, industrial, cultural, desportiva, enfim, posso utilizar aqui uma série de argumentos, mas não vale a pena. Porque o que é necessário, as prioridades para a freguesia, o que era necessário era a Junta cumprir, não só, além das competências materiais e de funcionamento, compete à Junta de Freguesia, por força dos artigos 15 e 19 da recente Lei 75/2003, publicada agora a 12 de setembro, se a Junta conseguir implementar estas competências materiais e de funcionamento, praticamente tem tudo resolvido. Depois há propostas, quer dizer, eu posso ter aqui milhentas ideias, posso dizer, atenção, milhentas ideias, mas não para gastar dinheiro, porque essa história de gastar dinheiro é que há bocado o Edmundo falou que parecia que estávamos aqui a discutir orçamentos da Câmara. Não, aqui as juntas têm a obrigação, o dever e a obrigação, de propor ideias, propor projetos, não dos executar, porque não têm, infelizmente. Isto é como diz o povo. Quais seriam as propostas da Nazaré? Sem ovos não há omeletes. Há muitas. Vou só citar algumas, além daquelas que estão no nosso prospecto eleitoral, sim. Temos, além dessas, por exemplo, na área da cultura. A Universidade de Sénior, continuar a apoiá-la. E, além disso, vamos fazer todos os possíveis para abrir um polo dessa universidade em Valados Frades. Sentimos a necessidade disso. Na auscultação que fizemos prévia à população, o Valados Frades quase que nos exigia que metêssemos isso no nosso programa. Provavelmente será a mesma coisa mais tarde para o Famalicão, depende daquilo que a população vier a reivindicar. Na área da economia e comércio, por exemplo, turismo e lazer, temos, por exemplo, propor à Câmara e às outras associações comerciais e industriais da Nazaré que se façam semanas gastronómicas, por exemplo, a Semana do Carapau Seco, Enjoado, a Semana da Educação Seca, a Semana da Caldeirada, da Sardinhada, etc. E, por que não, uma Semana das Misturadas, que envolve também a freguesia de Valados Frades. Promover a Nazaré num forte empenho na inclusão desta freguesia, da nossa freguesia, nos principais roteiros turísticos de índole religiosa, cultural e desportiva, com a divulgação da oferta turística dos nossos hotéis, da nossa hotelaria e o restante comércio, com o intuito de promover o seu desenvolvimento, etc. E teremos muitas mais quais são as propostas ou as ideias para a Junta de Freguesia da Nazaré? A CDU não vai aqui falar em propostas concretas, porque todos nós temos conhecimento da situação em que se encontra a Câmara, não há dinheiro para mandar catar o cego, como se costuma dizer. Portanto, não caímos na patetice ou na demagogia e populismo barato, tão comum às outras forças políticas nos momentos eleitorais, de prometer mundos e fundos, quando todos temos conhecimento atrás da situação financeira em que se encontra o município, produto sempre da ruinosa gestão camarária dos governos PS e PSD. De qualquer maneira, sempre prometo e garanto, além de prometer, garanto que a CDU, através dos seus eleitos, com muito trabalho, competência e total transparência, tal como é reconhecido em todas as autarquias onde a CDU tem os seus representantes, e até pelos nossos adversários políticos, lutará sempre a favor dos interesses da comunidade nazarena e pela dignificação do poder local. Só um segundo. E para alterar esta situação, bater-nos-emos por uma maior autonomia financeira, maior participação ativa na resolução dos problemas que afetam a população, apoio efetivo às artes e letras nas arenas e respectivas associações, bem como apoio à realização de eventos artísticos que tenham por base a qualidade, sem perdermos de vista as nossas referências culturais. Total independência nos momentos de decisão e intransigente defesa dos interesses da população, sempre que estes estiverem a ser alvo de ataques, sobretudo privatizantes, como aconteceu não há muito tempo com a questão das águas, e que apenas vi apatia naquela Assembleia a que assisti. Não deixaremos de nos fazer ouvir lutar para alterar o estado das coisas que afetam a qualidade de vida da população, respeitando, nomeadamente, ao estacionamento caótico, ao respeito que nos merecem os peões, à poluição, à questão ruidosa, à questão da limpeza, saúde pública, urbanismo, aos espaços lúdicos e de lazer, tendo em mente, sobretudo, a terceira idade e as crianças, e a manutenção e embelezamento de zonas abandonadas e degradadas. Estas não são promessas, são vontade, sobretudo é uma vontade muito grande, de nos batermos e lutarmos por estas questões. Em termos, assim, de algumas ideias novas, alguma... Olha, por exemplo, e já agora falando aqui no sítio, o sítio, de facto, é uma estação, é um sítio, é um local de estacionamento que a praia elegeu como estacionamento privilegiado, que as alegrias da praia elegeram como estacionamento privilegiado, com todas as circunstâncias que se podem verificar de estacionamento caótico. E nós pensamos que tem que haver um bocadinho de imaginação para conseguirmos algumas receitas a que o sítio tem direito. Por exemplo, nós pensamos que há espaços no sítio onde o trânsito deveria ser, o estacionamento deveria ser pago, de maneira que a autarquia pudesse oferir desse dinheiro. E se a Câmara não deixar aí, a Câmara tem que responder. Temos que ficar por aqui agora. João Formiga, quais são as propostas do Partido Socialista? Portanto, as propostas do Partido Socialista são muitas e eu, por isso, vou só ler algumas e depois quem quiser pode ler a revista que circula aí, que as diz todas. Mas é assim, as principais propostas do Partido Socialista à Junta de Freguesia são realização de protocolos de delegação de competências a atribuir pelo município de Nazaré. Na ação social... Alguma área em que coisa... Várias áreas. Na ação social, criação do programa Junta Amiga, que já há em muitas freguesias por esse país fora. Disponibilização de apoio jurídico. Disponibilização de apoio ao preenchimento do IRS. Tudo coisas que se podem fazer sem gastar muito dinheiro. E disponibilização de apoio às famílias endividadas. Criação de uma loja social, como existe também em muitos sítios deste país, menos na Nazaré. Apoio a projetos de combate à exclusão social em parceria com outras instituições. Na saúde, reivindicar a criação de um novo centro de saúde, que é muito importante, e nós todos sabemos disso. Temos um provisório há muitos anos. Acompanhar as condições de acesso à saúde na freguesia. Promover iniciativas de rastreio de saúde e práticas saudáveis de vida. Na educação e juventude, campanha de reutilização dos manuais escolares, criação orçamento participativo juvenil, promover o voluntariado e associativismo juvenil, promover atividades esportivas nas crianças e adolescentes, apoio à atividade escolar e à criação de parcerias de desenvolvimento de projetos conjuntos. Apoio logístico e de transporte aos estabelecimentos de ensino para concretização das suas iniciativas. Na área económica e emprego, criação de uma incubadora de negócios para jovens empresários, que temos aqui no município vizinho, e nós, mais uma vez, nada. Apoio ao empreendedorismo. Apoio a iniciativas de dinamização do comércio local, apoio a iniciativas de qualificação de recursos humanos no comércio local, dinamização dos mercados com workshops temáticos, ações de sensibilização para o consumo do pescado local, ações de sensibilização para o consumo de produtos agrícolas locais, na cultura, desporto e associativismo. Apoio à preservação e divulgação de tradições, valores, usos e costumes. José Joaquim Pires, quais são as propostas do Movimento Partido da Terra para a Freguesia da Nazaré? Portanto, muitas das coisas já aqui foram ditas que faz parte do nosso programa, também, mas relacionado com o que aqui não foi dito, eu vou, se puder individualizar, a população. Durante 3 minutos, faz. Sim, senhor. Portanto, nós queremos colocar, queremos, quando digo queremos, nós, Junta de Freguesia, Câmara, Câmara Junta de Freguesia, que são, como a menina dizia muito bem, não é a junta que tem dinheiros para isto tudo, mas queremos colocar um tapete na estrada de acesso ao sítio, que está uma vergonha, construção das berbas e passeios na estrada, do farol e do caminho do Parque Atlântico. Quem vai para o farol e quem vai para o Parque Atlântico leva cada batelada de carros para trás e para frente, e se confirma-se agora nas festas, e só quem não vai ao farol. Criação de um parque infantil de desportos radicais do próprio Parque Atlântico, só funciona uma vez por ano, ordenar o estacionamento do Largo da Praça Torres e na Fonte Velha, valorização da Fonte Velha e as tantas fontes como locais de interesse público, dinamização do terreno durante o ano, em maratona, verão, passagem de ano, carnaval e Páscoa, melhoramento no mercado atendendo às necessidades de quem o utiliza, embelezamento da ladeira, colocação de mais bancos, porque os que lá estão foram postos a banco na época que eu tive, com um espaço ajardinado, iluminação e explorá-lo como caminho pedestre, sensibilizar as associações que ocupam o espaço da escola para a manutenção do espaço exterior limpo e aprazível, promover as festas ao redor do Sr. Zé, ordenar o trânsito de autocarros, reativar as casas de banho lá em cima ao pé do elevador e criação do espaço de lazer junto ao Forno da Cal, que está lá um espaço cedido pelo Sr. Construtor Gameiro, há não sei quantos anos, continua como está. E melhorar os canteiros do elevador, que é inadmissível quando sobe aquele elevador, mete um bocado de respeito ver aquilo naquela vergonha. A requalificação da pedal do para a Pedreneira, promoção do espaço Monte Branco, mirador extraordinário, promoção da Pedreneira como local de interesse turístico, tornar o Largo de Pelourinho num espaço de obra de arte e dar a conhecer as baterias, substituição do Alcatrão por calçar as ruas como antigamente eram, criação de uma rotunda no lado do cemitério e não o triângulo lá existe, porque a rotunda resolve um problema com o triângulo, vimos todos atrapalhados, a recuperação de fontes e lavadores, colocação de sanitários, etc. Para a praia, está o Buzilos da Questão. Colocação do tapete de Alcatrão às entradas de acesso à praia ou Porto de Abrigo, só quem não passa por lá é que não vê as voltas de mar que ali estão. Melhorar a sinalética, requalificação da marginal, corrigir a calçada do Perdão, também compete à Junta de Freguesia, melhorar a iluminação, substituir os placares de informativos que aquilo mete no respeito daqueles mupis, os contentores estão uma vergonha autêntica, criação de um posto de turismo que dignifica Nazaré, criação de um retiro turista de Nazaré, nas ruas Tretinhas, Fontanários, da Igreja Matriz, Santo António, Felites, Senhora Santuário e a Senhora de Memória, a renovação do Parque Infantil junto ao Centro Cultural, a colocação de chuveiros na praia, que é inadmissível que ainda hoje, 30 anos passados, depois do vir e... Pronto, e em 3 minutos também. Diga, não, em 3 minutos não há tempo de dizer mais. Não posso dizer mais, então não, fica para a próxima. E pergunto agora à Telma Freira, para o Bloco de Esquerda, quais são as propostas? Bom, para o Bloco de Esquerda, a proposta prioritária para a Junta de Freguesia da Nazaré é o orçamento participativo. E vou fazer só aqui um à parte, dizer que o orçamento participativo em Portugal já faz cerca de 10 anos. Portanto, e todas essas experiências de orçamentos participativos desde o norte a sul do país, em autarquias e em freguesias, têm-nos dado a ver que esse tipo de governação, e temos que procurar cada vez mais novas formas de governação, já que a nossa democracia representativa está em decadência, não é? E a gente percebe a decadência do nosso sistema quando olhamos, por exemplo, para o sistema governativo da Nazaré. A gente percebe a decadência que a Nazaré tem vindo a ter ao longo dos anos deste sistema governativo. Portanto, é esta a nossa proposta, mas é um orçamento participativo deliberativo. Mas já quantificado ou ainda tem assim alguma ideia de qual será a parte destinada ao orçamento participativo ou Sim, é isso, só isso, genérico? Sim, depois seria uma coisa a resolver na Assembleia Participativa. Não lhe posso dizer agora um número, mas é essa a nossa proposta. Um orçamento participativo se constitui como uma nova forma de governação assente na participação direta das cidadãs e dos cidadãos. Portanto, a população identifica os problemas, a população identifica as necessidades de território. Numa segunda fase, a população define os projetos prioritários. Numa terceira fase, a população implementa e vê qual é a capacidade de investimento desses projetos prioritários, e numa quarta fase é a sua votação e a sua realização. Portanto, eu vou só aqui dar um exemplo. Eu retirei este exemplo do site mesmo oficial do Orçamento Participativo em Portugal, que é o exemplo da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, que em 2011 aprovou, é claro que tem muitas mais freguesias que a Nazaré, obviamente, com o Conselho da Nazaré, mas um fator interessante é que aprovou um orçamento participativo de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros que vão ser usados exatamente como a população assim o entender. Portanto, isto é muito importante, implementar estes novos sistemas de governo. Ficar por aqui, okay. Telma, está bem? Edmundo Bandeira está. Quais são, de facto, as propostas do PSD para a Junta da Nazaré? Sim, senhora. Então, com as novas competências que o novo mandato prevê, que já se falou aqui, para a Junta de Freguesia, poderão ter um papel importante em algumas áreas, e nós pretendemos, assim, que o novo executivo tenha tomado posse, e esperamos que seja Miguel Sozinha. Vamos deliberar quais os serviços a serem incluídos naquele edifício da Junta de Freguesia, porque já ficou quase preparado para levar várias valências. Também é a nossa intenção, após as eleições, efetuarmos reuniões com as outras Juntas de Freguesia, a fim de podermos unir as tais chamadas sinergias para melhor servir a população no conjunto. Também temos alguns planos para instalação de recuperação e de parques infantis. Queremos acompanhar, se assim o for, o projeto da requalificação da Marginal, visto que não é bem da competência da Junta de Freguesia, mas acompanhando o projeto e os seus envolventes com as nossas opiniões. Em relação, por exemplo, ao sítio, temos de facto também em mente o estacionamento dos autocarros e o trânsito em si, mas queremos que este projeto seja discutido e que seja mesmo com a população ativa, ser ela própria a dizer o que é que pretende daquilo. Posso-vos dizer também, ainda aqui há pouco foi falado também na estrada para o Farol, é uma coisa que nem é competência da Junta, nem é competência da Câmara, é do Instituto da Água, e eles não deixam sequer meter lá uma pedra. Nós de vez em quando é que vamos fazendo lá qualquer coisa, e às vezes há sucapa. Prevê-se também, de facto, a instalação do teleférico, e queremos dar a implementação de alguns acessos depois de turísticos, com as nossas, também queremos dar as nossas ideias. Temos também o caso de Fanhais, que já há pouco falei sobre o saneamento e pavimentação de algumas ruas, que terão que ser feitos, de facto, o tal protocolo. O mercado do sítio, que ele já foi requalificado duas ou três vezes, mas queremos implantar mais atividade nesse mesmo mercado. E há uma coisa que nós temos em mente e que será urgentíssimo fazer, que é retomar a iluminação das ruas, porque temos já um estudo feito em relação à poupança de tendo as luzes todas ligadas, fazendo com um protocolo também com a EDP, e termos uma solução para que, de facto, a iluminação pública seja reposta em todas as ruas. Queremos, de facto, que a Junta de Freguesia volte a fazer os tais chamados protocolos que têm feito, ajudando cada vez mais as populações, porque, de facto, é isso que elas necessitam de nós, e não, às vezes, aquelas obras megalómanas que às vezes se fala por aí. Pronto, com esta acabamos esta questão. Agora, para terminar propriamente dito, temos agora um minuto, a começar pela Nádia, sobre esta questão, para rebater ou para alguma questão que tenha ficado para trás. É assim, temos que ser sérios na discussão. Quem iniciou o processo da compra do terreno do projeto de arquitetura do tal edifício da Junta de Freguesia foi o Sr. António Trindade, candidato à Câmara, e sem este trabalho nada era possível. A obra foi iniciativa dos autarcas da freguesia no mandato de 2001-2005. É só o que eu gostava de dizer e ficar aqui salientado. Para a Nazaré Viva, alguma questão que Queira. Há várias questões. Um minuto. Primeiro porque nós, aqui a Nazaré Viva, não conseguiu nem teve esse objetivo de propor todas e de elencar todas as propostas que eventualmente nós temos. Solicitamos mesmo às pessoas que nos encontrem na rua, que nos questionem sobre essa situação, porque a maior parte das propostas mais emblemáticas e as mais importantes para melhor servir a população não foram aqui ditas, como elas. E é engraçado porque depois desta discussão, isto é, atrás, pois, desta informação, digamos assim, vieram dar razão àquilo que eu tinha dito na primeira vez que intervi, que é com as informações agora prestadas, quer pelo Presidente da Junta, quer pelo representante do PS, vem dar razão àquilo que eu há pouco disse sobre a necessidade de fazer de imediato uma auditoria, não só à Câmara, mas pelos vistos também à Junta, porque na realidade já ninguém sabe se há processo, não há processo, se há penhora dos carros, não há penhora dos carros, quer dizer, no fundo, tem mesmo que ser feita uma auditoria à Junta, para saber efetivamente com o que é que se conta. É só o que tinha a dizer. Esta é a última intervenção. Esta é ao minuto para rebater relativamente às questões anteriormente das propostas. Eu, a certa altura, estava a verificar que a maior parte dos candidatos aqui presentes estavam a fazer a apresentação do programa do programa eleitoral para a Câmara Municipal de Nazaré. Portanto, fugiu-se um bocado concretamente à questão da Junta de Freguesia. Portanto, eu gostaria aqui de rebater uma questão que é a seguinte. A Junta de Freguesia da Nazaré tem tido uma atuação, de facto, totalmente, aliás, não é rebater, mas é reforçar, totalmente desligada da população. E essa é uma das nossas funções, é criarmos relações de proximidade com a população de maneira a podermos, de facto, interagir com ela. E pouco mais tenho a dizer. Pronto, e João Formiga, para terminar esta questão. Pronto, eu há pouco não tive tempo de explicar o resto do que tenho para dizer. Gostaria de dizer que, ao nível dos arruamentos e espaço público, proceder à conservação, limpeza e requalificação de espaço público a cargo da Junta de Freguesia, identificar e resolver situações de sinalização rodoviária, identificar e resolver situações de iluminação pública, que é um caos, e entre outras iniciativas como a criação de hortas comunitárias em diferentes locais da freguesia, ações de sensibilização sobre a defesa do consumidor e, sobretudo, a promoção do voluntariado. É só. Está, Joaquim Pires. Eu apenas tenho a dizer, se vier a ser Presidente da Junta de Freguesia, serei um Presidente precisamente a dialogar de perto com os munícipes deste meu concelho, porque já o fazia assim quando vereador, porque no meu estabelecimento era apenas e só um gabinete de atendimento ao público, e como tal eu serei um Presidente aberto e saberei exatamente saber aquilo que tenho transmitir, e o programa que estou a apresentar é do José Joaquim Pires Belo, MPT, e não o da Câmara Municipal da Nazaré, da pessoa do arquiteto Salvador. Telma Ferreira. Bom, no seguimento aqui do orçamento participativo, só para terminar, dizer que o orçamento participativo também é um orçamento de cidadania, porque vai de encontro às camadas mais frágeis e mais que são marginalizadas na sociedade civil. E já agora, em relação à Junta de Freguesia, seria interessante organizar-se o culto das fontes, reabri-las, restaurá-las e pôr de parte a história da privatização da água e realmente fazer o culto da Nazaré com água pública. É só o que eu tenho a dizer. Edmundo Bandeira, destaque. É apenas para rebater só aqui, que já falaram duas ou três vezes em relação a auditorias de contas da Junta de Freguesia. Elas são públicas, podem ir ao site, podem consultar a dívida, toda a gente a sabe. Portanto, se não há transferência da Câmara para fazer o tal pagamento em relação à dívida que há da Junta de Freguesia, portanto, a Junta de Freguesia tem que ter dívida, é evidente. mas podem consultar em qualquer lado, porque as nossas contas são transparentes e todos sabem, aqueles que fazem parte do Executivo, quer das Assembleias, mais transparente do que isto não há. Inclusivamente, só para pegar ali na Telma, quando ela fala no orçamento participativo, nós também temos um que é mais ou menos participativo, que antes de o fazermos, chamamos todas as forças políticas para cada um poder dar a sua opinião. Não é bem aquele participativo que a Telma estava a dizer, mas é muito consultivo. Pronto, e chegamos assim à última questão, em que haverá só apenas um minuto para responder, e começo pelo Eugénio Couto. Eugénio Couto, uma ou duas razões para os eleitores votarem no Eugénio Couto e na CDU? Uma das razões é que, de facto, as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, as qualidades que tenho e que pretendo pôr ao serviço da freguesia, que é o meu saber, a minha experiência, a minha transparência, e sobretudo saber que através da CDU vamos trabalhar com total transparência, competência e sobretudo com muito trabalho. E esse, sabem que de facto trabalho é coisa que não me assusta. Mas quero daqui lançar um apelo a todos os nazarenos desejosos da mudança, da total transparência, honestidade e desinteressada entrega à causa pública, que lutem connosco, CDU, e como cidadãos livres nos demonstrem a sua confiança, pelo que o voto na CDU, única força política capaz de levar por diante tão árdua e nobre tarefa, além de um voto de coragem e um voto na mudança, é sobretudo um voto na esperança, num futuro melhor para a nossa gente. Nádia Ferreira, por que razão é que as pessoas hão de votar no Grupo Cidadãos Independentes? É assim, considero-me ser uma mulher com um espírito de sensibilidade e solidariedade social, condição fundamental para o exercício da função de Presidente da Junta de Freguesia. Para além desta condição, considero também ter a capacidade e o conhecimento dos problemas existentes na freguesia e poder executar todas as tarefas inerentes às minhas funções. Com trabalho e dedicação, tudo se pode pôr em prática. Com a equipa do Grupo de Cidadãos Independentes, iremos conseguir pôr estes princípios em prática, mais uma vez. Edmundo Bandeira está aqui. Pronto, eu apenas tenho que dizer que as pessoas sabem quem eu sou, o que tenho feito, mesmo a meio tempo trabalho sempre em tempo inteiro, à proximidade da população que eu ando sempre na rua diariamente, sinto a população e as suas preocupações, já dei provas da minha ajuda e disponibilidade a todos, as pessoas sabem quem é o Zé Paleco, só não faço quando não é possível fazer da minha parte, a prova disso é o voto de confiança sucessivo, é a nossa vontade e determinação é a mesma, assim como o entusiasmo, o empenho e o poder servir melhor a causa. João Formiga. Eu e a minha equipa à Junta de Freguesia de Nazaré acreditamos no trabalho, humildade, dedicação, rigor e ambição. Temos uma equipa de grande capacidade e determinação, com um programa de qualidade para que possamos superar os grandes desafios que temos pela frente. Acreditamos numa Nazaré mais coesa e mais solidária, onde dá prazer viver e trabalhar. Uma Nazaré que atrai e encanta. Com o Partido Socialista teremos uma junta de freguesia que realizará mais obra e mais trabalho. Com o Partido Socialista, a junta de freguesia vai fazer mais pela Nazaré e por todos os nazarenos. Por isso mesmo, votem Partido Socialista, votem João Formiga. Toma Ferreira, porque é que as pessoas vão votar no Bloco de Esquerda? Bom, o Bloco de Esquerda tem 8 anos de participação e de trabalho na Assembleia Municipal e sabe bem que nunca traiu as pessoas. Tivemos sempre, tanto o Fábio Salgado como deputado, como eu como deputada, como o Frederico Teixeira como deputado, fizemos sempre um trabalho que está registado e está arquivado e que poderia ser público, que nós sabemos exatamente o que estamos a fazer. Agora, não, as pessoas, o voto é secreto e as pessoas também têm que ter noção disso, não têm que ter receio de votar. Gostava que a abstinência se reduzisse, porque gostava que as pessoas confiassem mais naquilo que dizemos, mas eu quero é que as pessoas votem naquilo que estão a sentir. É só isso. José Joaquim Pires. Há razões para as pessoas, para os eleitores, votarem no Zé Joaquim Pires e no Movimento Partido da Terra? Portanto, as razões que têm para votar no Zé Joaquim Pires é que as pessoas me conhecem, sabem quem sou e de onde venho, desde a idade dos 11 anos sou trabalhador, tenho 70, 59 anos sempre na luta e a trabalhar em prol do associativismo, como também já trabalhei na Câmara e noutros lados, e apenas e só para dizer que votar no MPT, votar no Zé Joaquim Pires, votar no Salvador é votar na coerência, na sabedoria, no saber fazer e no saber estar, porque na sua pessoa de enganar seja quem for, sou pessoa que quando digo aquilo que prometo eu faço no que diz respeito à deslocação ao local próprio, ouvir as pessoas em local, em sede própria, é isso que eu faço e tenho feito. E para isso, desde já posso avançar, se for Presidente da Junta, de que tenho uma equipa a trabalhar no sítio para mim, outra na Pedreneira, outra em Fanhagem e outra cá em baixo na Nazaré. Tenho três pessoas já a trabalhar em prol, que se mensalmente irei reunir com eles, de maneira a que seja chamada a atenção daquilo que possa estar a ser necessário e levar por diante. José Fernandes. Ora bem, eu aqui tenho-me dirigido diretamente aos municípios da Nazaré, aos municípios da Freguesia da Nazaré. E perante vós está mais do que um candidato, uma lista ou um projeto. Neste momento o que está em causa está sobretudo uma escolha. A escolha será qual o caminho que querem que os municípios querem percorrer. O que nos últimos anos tem sido percorrido é o mais conhecido, sem dúvida, mas também o mais esgotado. Ou será que preferem um caminho mais recente e menos percorrido? O nosso, o da ambição, o da vontade, o daqueles que, antes de decidir ou fazer, escutam a população, o caminho dos nazarenos que não aceitam que lhes sejam impostos factos consumados, o caminho dos que não têm amarras nem partidos, nem de ideologias políticas, o dos que se recusam a ser, de qualquer forma, subservientes. A escolha pertence aos eleitores e à sua consciência. E para que exerçam essa escolha conscientemente, pedimos única e simplesmente que nos ouçam, nos questionem, participem os seus problemas e que exijam. Nós, na Nazaré Viva, não temos inimigos. Temos adversários políticos. Mensagem, não temos apenas ideias, temos projetos. Fim, José Fernandes, não temos chegamos mesmo ao fim. E reais, agradeço, temos assim ambições. Agradeço a não vossa temos uma lista, presença. Temos uma equipa. Agradeço a vossa presença. Não se pode deixar. É um minuto, é cronómetro. Tem que vamos ser assim. Em frente, vamos votar. Resta-me agradecer a vossa presença. Portanto, meus senhores, obrigado e boa tarde. Eleições Autárquicas 2013. Uma ação conjunta da Nazaré FM e jornais Região de Leiria e Região de Cister.